Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos ao Queen... E sejam bem-vindos ao 58º Nerdrops, o podcast maroto, contando aqui com a ilustre presença dos... Como que eu posso falar? Convidados recorrentes. Dos convidados recorrentes, Oliver Pérez, Guizão. Eu não, né? Eu tô meio sumido, Você é turista. Você é turista recorrente. Eu tava lá de bobeira, o Oliver falou, tá de bobeira. Eu falei, tô, vamos gravar. Eu não ia mentir, né? Tava fazendo porra mesmo, então vim gravar. Mas estamos aí com o Codo hoje e com o Ian Marlon Pimenta. Pimenta é dispensável, né? É só pela piadinha recorrente. Depende, né? Bahia, não. Não, pra mim é dispensável, hemorroida é foda. O foda é que lá na Bahia, se tu vai pedir comida, cara, eles perguntam, tu quer quente ou frio? Se você pedir quente, você toma no c... literalmente, velho. É. Depois a única coisa que você queria que era que fosse alguém assoprando lá, né? Mas é isso, vamos para os nossos e-mails. Sim, Nerd Mail. E olá, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Nerdrops. Dessa vez comigo temos um integrante da equipe B de games. Diz aí, Vivacqua. Bom dia, meus queridos. Como vocês sabem, eu fui lá quebrar o braço do Polar, mudei os horários de trabalho do Oliver Pérez e por isso, semana passada, só teve o cast de games. É um sabotador de primeira, né? Porque tudo correu bem ainda, né? Tudo correu bem, consegui gravar, editei. Eu falei, nossa, meu cast tá ficando grande. E aí o Oliver, não, pode deixar do tamanho que você quiser, porque não vai ter outro cast. Falei, que sorte! Uau, mas relaxa, gente, o Polar, com 5 anos de fisioterapia, vai conseguir fechar a mão de novo. Ou abrir, né? Dependendo da posição que tava. Eu não dei ordem, eu mandei o jagunço ser criativo, sabe? Bom, é isso aí. Primeiro recado aí, o mesmo de sempre, né? Rádio Animix. Você confere lá no www.radioanimix.com.br. Passa os Nerdrops toda terça-feira, às 16 horas. E ainda, se você quiser curtir mais sobre cultura japonesa, anime, mangá, música, tá lá mais do que recomendado. Pois é, o meu pai, ele é historiador de música popular brasileira. E um dia eu botei um samba que toca no final do jogo do Katamari, meu pai parou, olhou, isso é coisa de japonês. Como é que você sabe? Japonês não erra quando tá fazendo samba. Não erra? Não erra. Então espera eles dançar. Pois é. Esse tá sambando, né, velho? Não dá samba, né? Não, não dá. Bom, é isso aí. Outro recado que a gente tem que dar é que saiu aí o ganhador da promoção. O Sussi faz a fila por você, né? No caso aqui, o grande ganhador, a gente vai estar colocando no post aí do cast dessa semana, é o Marcos Brambila. Eu não sei se é Brambila ou Brambija, né? Se é espanhol. Mas aqui o Twitter dele é o @mbambrila, né? Com 2 L's. Bom, é isso aí. Eu só quero estar avisando que o próximo programa vai ter promoção aí da Taverna do Ogro. Eu já combinei com a Mariana, a gente já vai sortear um prêmio muito legal. Então, galera do Twitter, fica esperta, fica ligado. No mesmo esquema das outras promoções. Você não segue o Twitter do Nerdrops, agora a gente tá tendo notícias no site. Eu antes colocava no meu Twitter as notícias de iPhone, então todo dia, isso é um compromisso, todo dia vai ter um jogo grátis de iPhone, no mínimo, e um papel de parede muito bom pra iPhone. Se você não tem um iPhone, cria uma conta no iTunes, baixa o jogos, porque quando você tiver um iPhone, esses jogos são seus pra sempre. E outra coisa, né? Antes de a gente mencionar que temos notícias de iPhone, nós temos notícias, né? De tudo. Agora o site conta com uma seção de notícias, né? Então confira aí, conteúdo diário. Isso é diário. São jogos grátis. Todo dia tem um jogo grátis de iPhone e eu vou caçar esse jogo. O jogo que é pago. Não é jogo que é gratuito. São jogos que são pagos e tá com promoção de um dia. Então você tem que acompanhar, você tem que estar entrando no site site todo dia pra descobrir qual é o jogo. Não adianta, se você entrar hoje, você já não vai pegar o jogo que eu botei quarta-feira. É, a gente sabe que tá ligado no site toda hora não dá. Então, pelo menos, se você tem o seu gerenciador de Twitter aí, o, sei lá, o Twitter Deck. Tem o Blue. O Sismic. Então, pois é, tudo isso. Então, vocês fiquem ligados aí no Sigam Nerdrop, vocês vão estar conferindo as novidades que o Vivaco vai estar postando em termos de jogo e aplicativo pro iPhone aí. Com isso aí, sem mais delongas, vamos para os nossos e-mails. Alô? Não diga alô, diga Estrotilocopos. Parabéns, você ganhou a oportunidade de dar um livro à Batalha do Apocalipse. Bom, invadindo já a leitura de e-mails está Luiz Sus. Fala isso, Luiz Sus. Só não trocar de bermuda. Aí, já que tô aqui. Então vamos voltar aos e-mails. Quem manda aqui o e-mail é o Kleber, não diz onde nasceu, não diz a idade, não diz o que trabalha. Kleber diz: saudações, Nerdrops um tanto diferente, mas eu gostei pelo tema polêmico de games. Eu acho isso engraçado de JRPG não ser bem um RPG e só ter estourado recentemente após um comentário de uma certa empresa de jogos. O jogo RPG de livro desde 96 e o JRPG, que é o RPG japonês, desde 92 e a partir da primeira sessão do RPG de livro, nossa, RPG, eu já sabia que o JRPG não era bem um RPG. Alguém está contando os RPGs? Eu não. Aqui a gente tem que colocar outra unidade, né? O RPG por minuto. Particularmente, eu sempre joguei JRPGs, olha lá, muito mais pela história, que era como um livro-jogo, e do que pelo sistema de combate ou pela parte de fazer escolhas. Joguei Dragon Age e achei o jogo... Como que ele achou o jogo, Vivacqua? Espetacular! E finalmente um RPG ocidental bom. Antigamente eu só via RPGs ocidentais como RPG/FPS. O que é isso daí? First Person Shooter? É isso? É isso. Olha só. Tipo Deus Ex, tipo esses... Ah, bom. Doom. Ah, não, mas... velho. Doom? Vocês acham essas porra RPG, cara? Não, não, não. Você diz FPS e RPG, tem um que eu recomendo... Counter-Strike. É uma história bem elaborada, né? Ó, só pra avisar, eu fiquei em primeiro durante uma semana e meia no ranking da UOL no Counter-Strike. Olha isso, só. Você não tinha emprego ainda, é isso? Nem mulher. Não, não, mulher eu tinha, mas a gente consegue colocar ela de lado. Agora emprego eu não tinha mesmo. Enfim, gosto tanto de RPG ocidental quanto oriental. Se fizesse um que unisse o melhor de ambos, seria o quê? Definitivo? Uma merda, porque não ia ter nada, não ia ter personalidade. Ai, meu Deus. Aí ele conclui aqui, um não desmerece o outro. Muito bem, valeu pelo e-mail aí, Kleber. Ok, então o próximo e-mail aqui é do Vinícius Maciel, ele tem 28 anos, Volta Redonda, RJ. Claro, porque a gente sabe que qualquer volta quadrada dá muito trabalho pra fazer essa curva. Então vamos lá, como fiquei um pouco atrasado em relação aos casts, hoje farei um resumo. Então eu vou falar rápido, não vai nem precisar acelerar que nem o Chipmunks. Nem acredito que vocês leram mais um e-mail meu, estou falando sobre a baixa qualidade do primeiro Tron. Agora, em relação ao cast, sem dúvida, o melhor trocadilho foi o Cair do Cavalo. Esse é épico, eu vou fazer uma ilustração do Cair do Cavalo, não vou não, porque eu nunca mais vou conseguir ilustrar nada no mundo. Pena que não vou mais pro céu depois de rir dele, mas de qualquer maneira eu não iria mesmo, já que não acredito no céu e no inferno. O Vinícius Maciel, ele não vai pro céu, e o Super-Homem também não. Pois é. Sabe por quê, né? Porque é Starry to Heaven, não tem elevador de acesso. É isso que eu ia falar. O céu, gente, é um barato assim, sabe? Super errado, porque não tem acesso a deficientes. Não pode entrar. O corrimão da escada não tem braille. Ou seja, você tem alguma deficiência, você tomou no cu do inferno. E a gente vê por lá. A gente se vê por lá porque o SUS não é cínico, ele sabe que tá indo. Mas a gente vai estar entre amigos, né, SUS? E sabe o que é pior? Gravando podcast, porque é isso que eu acho que é o inferno. Gravando, não, cara, editando. O inferno é editar, velho. Maldade. Então vamos lá, sobre o episódio 56, como assim a minha sugestão de adicionar um novo membro na sessão de games virou adicionar um membro ao Vivacqua? Ué, eu tô aberto a nova experiência. Depois que você conhece o SUS, meu amigo, o seu mundo se expande em todos os piores sentidos. E o pior, os ouvintes também gostaram da minha ideia. Será que o colaborador em questão gosta das brincadeirinhas? Vocês, membros antigos do Nerdrops e ouvintes, não tem vergonha de ficar fazendo esse tipo de brincadeira infantil sem propósito com um membro recém-chegado à equipe? Já pararam pra pensar que ficariam os sentimentos deste novo amigo colaborador? Bem, mas o que adianta falar essas coisas se ele acabou por aceitar sugestões e adicionar o tal membro? Bom, Vinícius, eu vou falar sincero aqui. Eu não ligo pro que esses caras falam, porque eu gosto muito deles. Eu ligo pra pobreza de espírito de quem não comenta no cast. Tá, não manda e-mail, mandei... quem não comenta, quem não eu manda. Mandei... Episódio 57, também conhecido como Bazinga, ou semana passada. É, Bazinga total, achei que o Nerdrop seria um pouco diferente, mas na verdade ele nem aconteceu, carinha triste. Entendo a dificuldade de fazer um podcast semanal, e por isso também entendo que às vezes pode ocorrer algum problema que acarretará, adoro essa palavra, acarretará, parece coisa de... Carreteiro, né? Trem, né? Parece coisa que ligar trem um no outro, e não acontecer. O podcast naquela semana, mas não há nada que nós ouvintes morremos ou xingamos muito no Twitter. Muito parabéns ao Vivaco e ao Miopia por terem mais uma vez trazido as últimas novidades do mundo dos games. Abraço ao Nerdrops, continua melhorando a cada episódio. É o nosso objetivo, porque a gente antes estava pior. E o nosso próximo objetivo é fazer leitura dinâmica pro Vivaco. É porque você viu que eu quebrei o ritmo e a narrativa morreu aí, né? Foi foda, velho. Na verdade, foi as fotos que eu tô colocando no chat. Porra, não tô vendo essas fotos? É isso que eu gosto, Sus. Bom, quem manda aqui é o Lucas Maia. Fala, Nerdroppers. Escuto o podcast há bastante tempo. Tá, nem tanto, porque também vocês não têm tanto tempo assim, claro, né? Há apenas um ano. É, passou de um ano, né? A gente só não comemorou ainda. Exato, porque a gente é profissional. E só pra falar que adorei o site novo, bem mais atrativo. Agora sim tenho vontade de acessar o conteúdo extra que vocês recomendam no podcast. Antes, o Momento Sofá era o único que me mobilizava. As novas atrações, especificamente o do tutorial, especificamente a de tutorial, e as mais autorais, que são as resenhas e etc. Estão com um formato bem mais bacana, parabéns. Obrigado, Lucas. Continue aí. Já comentamos, tem notícias agora. E vamos para o próximo e-mail. Atenção, atenção. É, o próximo e-mail, gente. E aí, pessoal do Nerdrops, aqui é o Leonardo de sempre. Gostei do cast dessa semana, apesar do cano do Oliver Pérez, que matou até o Momento Sofá. Ué, como seu assim? Seu cano matou o Momento Sofá? Vocês botaram foto do p*** do Oliver? Foi isso? Aí matou o Momento Sofá? Meu Deus do céu. Mostrando que ninguém mais no cast curte fotos tentadoras de garotas e sim homens bombados e nos calendários de os mercenários. Meu é porque Deus. Eu não tava presente, viu? É, isso daí é porque o Vivaco não pôs o Momento Sofá na parte de games. É, pois é, eu não vou ficar botando mulher de RPG japonês pra esse povo fapear, não. Porque... Pra colocar mulher de desenho japonês, a gente coloca aquela mulher da banda Annie alguma coisa. Ancafé? Ancafé, que já ficou doido pra pegar ruivinho. Sobre o assunto principal do cast, que foi os JRPGs ou os RPG japoneses. Problema num JRPG em si, o público japonês, viu, gente? Eu não preciso de aula de leitura, o pessoal tem que aprender a escrever também. Diversas produtoras dizem que, para um jogo fazer sucesso no Japão, tem que ser mais do mesmo. Se inova, japonês reclama. Esse é um dos principais fatores porque Dragon Quest vem ditando por lá. O japonês também desaprendeu a gostar dos consoles de mesa. Só comparar as vendas de um DS com as do Wii, por exemplo. Fora que os japoneses ainda apresentam uma resistência gigante para jogar online. São pouquíssimos que jogam online sempre. De JRPG dessa geração, joguei 3. Tales of Vesperia, que é excelente. Last Remnant, que é excelente também. Uma mistura de RTS com RPG, que um turno você controla quase 60 personagens. E Final Fantasy 3, que apesar de ser muito inferior ao 12, é excelente. Bom, eu discordo com ele, porque o Wii vende no Japão e as pessoas estão jogando online até Monster Hunter, as pessoas estão jogando online no DS, as pessoas estão jogando online nos PlayStations da vida, mas eu reconheço que é bem inferior comparado. Bom, vamos ler o último e-mail. Oi, o meu nome é Álvaro e eu sou da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tenho 24 anos. Aê! Eu sou servidor público municipal. Vai melhorar em algum momento, cara. Vocês falaram no Nerdrop 56 sobre o nome Daigo para os personagens japoneses. Isto me lembra de um jogo do PlayStation 1 chamado Lightning Legend, onde o personagem principal se chama Daigo. É um jogo simples que eu gosto pra caramba. Ele tinha uma coisa que depois virou comum, que ao longo das batalhas era um jogo de luta que você destravava desenhos, ficha dos personagens, dicas, mais roupas, personagens extras e pedaços da história. Infelizmente eu nunca entendia nada porque o jogo era japonês. japonês. Será que tinha uma versão em inglês? O cast de vocês está ótimo e é atualmente o meu preferido. Aê, muito bom, muito bom, muito bom. Mesmo tendo problemas para diferenciar quem é quem. Abraços aí. Falou, Álvaro, muito obrigado pelo e-mail. Bom, gente, é isso aí. Esta foi mais uma leitura de e-mails. Eu queria agradecer todo mundo que mandou. Infelizmente, a gente não tá com tempo hábil para ler de todos. Pra galera, né, que esturricou o cast de comentários, velho. Valeu, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Saber que vocês gostaram do cast, gostaram do site. Deu muito trabalho para quem a gente pediu para fazer. Enquanto a gente sentava e falava putaria nas madrugadas, ele trabalhava. O Rubens Cavalheiro do Sober Controllers, abraço aí, Rubens Cavalheiro. Abração, que... Rubens, o cara é gente boa. É, faltava um abraço aqui no cast pro cara, realmente ficou muito bom o site. E é isso aí, né, com a medida do tempo vai melhorando, né, a gente vai consertando as picuinhas, porque a gente, na verdade, a gente colocou antes da hora, porque a gente tinha uns projetos novos e a gente não queria mais ficar embaçando, então a gente soltou aí o site meio que faltando algumas coisas pra fazer, mas é, cara, são detalhezinhos, confira aí o site, acesse, baixem o cast. Bom, é isso aí, gente, então, sem mais delongas, vamos pro cast. Pro cast! Um abraço pincelado pra você. Ah, esqueceu, né, filha da... Cinema! Vamos aos destaques de cinema. Os Mercenários lideram a bilheteria americana, mas tomam um cacete na bilheteria brasileira. Confira o trailer de Juan of the Dead. X-Men First Class tem mais adições no elenco. Carl Urban confirmado no papel de Juiz Dredd. E Jumper ganhará a sequência. É, e estão disponíveis na internet aí imagens do Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, que é o sétimo filme adaptado da série literária. E é, o filme traz de novo o Daniel Radcliffe, a Emma Watson, que finalmente está ficando gostosinha, né? E o Rupert Grint, interpretando o trio de protagonistas, que fora de Hogwarts precisa sobreviver e achar uma maneira de derrotar o maligno Lord Voldemort. Não fala, não é. Fala. Ah, é, não. Aquele que não se pode nomear. É isso que eles falam, né? É o impronunciável. É nesse... Será que vai ser nesse filme que a coruja do Harry vai morrer, cara? Caralho, cara. Ou será que é na parte 2? Que pena! Não, mas pra quem não sabe, você falou que a Hermione finalmente tá ficando gostosa. Acabou o filme e a mina passou a máquina zero na cabeça. Tu vê, né, cara? Ficou maluca. Ah, não preciso mais essa p... Vou raspar tudo. Raspou tudo mesmo, Susi? Não que eu leia... Segundo ela, né, velho? Então, não que eu leia Capricho, entendeu? Mas eu vi uma Capricho acidentalmente... Que ela era... Acidentalmente debaixo do seu travesseiro. E eu fico mandando cartinha pra ser coleiro da Capricho, que eu tô ligado. É porque tem irmã, gente, porra. Claro. Que se foda a notícia também. Então, a Playboy que tem aqui é porque a minha mãe, ela desenha quadro, né? Ela pinta quadro e ela queria pegar algumas fotos de mulher nua pra aprender coisa técnica de quadro, né? Quadro. É, isso eu fui obrigado a fazer na americana e foi uma boa desculpa pra manter uma penca de Playboy em cima da minha cama sem minha mãe falar nada. Tem que desenhar aí, ó, no artístico. E aí, se eu olhava as paredes do Oliver, um monte de foto colada, tá? Foi uma época... que você colou, filho? Com taxinha, mãe. Com taxinha. Bom, imagens do Harry Potter, o que vocês acharam aí? Olha, bom, posso fazer um comentário pertinente? Imagino a pertinência desse comentário. Vamos lá. Eu não sou muito fã da franquia e, apesar de ter assistido aí os 6 filmes... Ele não é muito fã da franquia, apesar de ter visto os 6, comprado DVD, Blu-rays... Eu tenho todos os livros, português, inglês e alemão. E, assim, acho que o filme, pelo menos, parece que amadureceu bastante. E pelas cenas dá pra ter uma ideia, né? A temática não muda, mas eu acho que vai ser bem legal esse próximo filme, viu? É todo filme de encerramento, né? Que, diga-se de passagem, assim, tem sempre um tom legal, né, cara? Terminador do Futuro 3 também. Ah, não, para, pô. Ué, mas o Terminador do Futuro 3 teve um final legal. Explodiu tudo, não, foi pra casa... É, no final foi bom mesmo. Meu irmão, o filme explodiu tudo e foi pra casa do caralho quando falaram que iam fazer o 3. Daí pra frente foi só desgraça. É. Bom, e aqui parece que o Harry Potter ele vai ser os mercenários, só que com bons atores, né? Com atores, você quer dizer. É, com atores, é. Tem o Billy Crudup, né, que é o Dr. Manhattan. Mas ele vai estar pelado? O Harry Potter? Não, só se tiver cavalo. Só se tiver cavalo. Ele vai ficar pelado porque, você sabe, né, os sets são tudo na Inglaterra, ele pode ficar azul de frio, né? Nossa. Bom, tem o Bill Nighy, que é o pirata David Jones, tem o Alan Rickman, que já tá na franquia faz tempo, David Telles, John Hurt, Miranda Richards, velho, tem uma porrada. Ellen Bonham Carter? Sim. É, cara. Ela já faz tempo que tá na franquia, cara. Ela é a bruxa, cara. Ela é muito que vir, então. Ela ajudou a matar o tio do Harry Potter lá, o... É, ela tava em Azkaban lá. Peraí, o tio do Harry Potter morre? Pô, isso no meu livro, velho. Sabe quem mais morre? Um dos ruivos, velho. É, eu mesmo tô afim de matar um. Tem três. Cara, tem o Ciaran Hinds, né, que é o César lá de Roma. Você sabe que o Dumbledore morre também, né? Puta, é, o Dumbledore é o Gandalf, né? Não. Cara, esse eu fiquei sabendo. Vocês estão muito loucos, velho. O Gandalf nunca foi o Dumbledore, velho. Depois que o chará do Ian, é, nunca foi. Eu digo na simbologia, não no personagem. Não. Nunca foi. Nem o Ian McKellen. E o engraçado é que esse Dumbledore, né, ele é meio ingrato, porque o primeiro ator, que é o Richard Harris, morreu. Tiveram que substituir. Aí depois que substituíram, o personagem morre, né? Então... Mas você viu como o ator que fez o primeiro Dumbledore era bem à frente no seu tempo, né? Porque ele já morreu antes do Dumbledore morrer no livro. Olha. Ele soltou um puta spoiler na cara de todo mundo, né, velho? Ele levava a sério o trabalho dele, né? É um ator bem dedicado, né, Sus? Pô, demais, cara. Como pode? Foi fundo no papel. Ok, vamos pra próxima notícia, que essa foi de matar. Ou de morrer, né? Morrer de rir, né? This is Sparta! Saiu o trailer de Dead of Night, né, cara, que é um filme que tá sendo dirigido pelo Kevin Monroe, que já dirigiu Tartarugas Ninja, e é um filme que conta sobre o detetive Dylan Dog, que é um detetive sobrenatural, que é interpretado pelo Brandon Roth. Pô, um detetive sobrenatural, o cara voa, né, velho? É, muito bom. Pô, mas o cara veio de outro planeta, velho, é sobrenatural. É muito bom, cara. Dylan Dog, os quadrinhos, pelo menos, eu curto bastante, sabe? Tem um estilo meio Tex, assim, sabe? De desenho. De desenho. É mesmo? Fala qual que é o seu favorito, então. Qual que é a edição favorita? Diz aí. Não. As três melhores. Vai, fala aí. Fala aí. Não, nossa. Não, fala uma só. Mas eu acho legal esse negócio do Kodoji assumir aí pros nossos ouvintes que ele curte uma zoofilia. Vocês não acharam que o trailer, cara, tem muito cara de um Constantine genérico? Constantine e o filme, que eu digo, não os quadrinhos. Não, sem brincadeira, eu achei o trailer parecidíssimo com o Liga Extraordinária, cara. Ah, cara, eu achei que tá meio na proposta dos quadrinhos, sabe? Tá valendo a ideia. Trailer da Wark, a adaptação foi bem feita, pelo menos. Eu acho que sim, cara. Até porque, assim, como ele não tem uma sequência histórica, são várias histórias separadas, né? Não tem não tem uma certa continuidade, são histórias aleatórias. Histórias fechadas, né? Isso, são histórias fechadas. Então dá pra datar qualquer coisa, né? Pra quem curte esses quadrinhos mais antigos, assim, daquele estilo Tex, sabe? É legal, cara. E vem cá, cara, mesmo assim, você confia em Kevin Monroe, o cara que dirigiu Tartaruga Ninja? Mas é animação. A animação eu achei muito bom, é. É por isso que eu não confio. Se fosse o cara que fez live action, esse cara é bom. Eu tava esperando o Guizão falar isso, velho. É um fan freak, cara, dos filmes antigos das Tartarugas Ninjas, cara. Esse eu boto fé, velho, cara. No dia que fizerem, velho, aquelas Tartarugas Ninjas de novo, em live action e zumbis, cara, vai ser foda, velho. Nossa, vai ser. Eu vou mudar minha casa e vou morar no cinema, velho. A estreia, pelo menos, já foi noticiada na Itália, né? Porque o quadrinhos é um quadrinhos italiano. E vai acontecer no dia 29 de outubro, né? Conta aí com o Kevin Monroe, que nem o Kodoji já disse. Mas a presença aí do nosso Superman atual, o Brandon Routh, que, né, esteve em Superman Returns, atualmente está no Scott Pilgrim, que é bem possível que os brasileiros não vejam. Também teve no Chuck, cara. E, Chuck. Exatamente, participa da série de televisão Chuck, que, pra quem não sabe, ele é o vilão. Mas e ele tomou uns balaços e todo mundo achou que ele tava morto. This is Sparta! Bom, antes de falar da bilheteria dos mercenários dos Estados Unidos aqui no Brasil, saiu um pôster dos mercenários fazendo a contagem de corpos de toda a carreira dos personagens principais do filme aí, né? E, por incrível que pareça, cambada, Dolph Lundgren disparado na frente com 632 mortes. Depois veio Stallone com 340. E em terceiro lugar tem o Jet Li com 231. Deu um total de, juntando todo mundo aí, né? Com o Túlio Cruz, que cada um deu duas mortes de mequetrefes na sua carreira. Deu um total de 1.593 mortes, cara. Nossa senhora, parecida. Vou te falar, ó. Do Stallone, cara, 240 foi só no Rambo 4, hein? Não. No Rambo 4 foram 81. É, pois é. É, até aqui. Eu acho interessante que o Dolph Lundgren, ele justamente se superou no filme que eu tava esperando, que é o Justiceiro. Ele matou 60 pessoas em um filme só, cara. O Dolph Lundgren, eu acho que ele tá ganhando pela quantidade. Quem tem, pô, mais que o dobro de filmes do Stallone. Tem. Isso, e tem, ele tem aquelas produções pequenas, né? Que vai direto pra vídeo e tal. Então tem muita coisa. Tudo do Lundgren que tem mais de, tipo, começa com 3 e tem 2 dígitos, é filme B. Certeza que é filme do YouTube, sabe? Essas coisas. Para, o Agente Vermelho, cara, que ele contracena com o Schwarzenegger, se eu não me engano, pô. Quem que ele matou em Rock? O Apollo. O Apollo? O Apollo? O Apollo morre? Ah, Spider, Spider! Não, eu quero saber, caralho, quem que o Mickey Rourke matou no Iron Man. Matou... Ele matou... Tu não assistiu, cara, o Iron Man? Pô, mas ele tem 18 mortes? Eu não vi 18 mortes dele no Iron Man. 18? 10 mortes. 10? Foi na prisão, não foi? E ele só não matou mais porque ele conseguiu achar a The Bird. A Bird. A Bird. This is not my bird. This is not my bird. Não, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Gigante, né? Dele. O Mickey Rourke faz a cena mais emocionante do filme. Qual? Ah, não, é. Ele é o... Ele, que nem o Polar diria, parafraseando o Eduardo Spohr, ele é o arauto do herói. Ele que guia o herói pra jornada dele, entendeu? Então... É, porque se você for ver na real, quem guia o herói é o caminhão, né? Quem guia o herói é a Gisele Thier, né, cara? Oh. É, pois é. Com falando em sucesso, né, da Gisele Thier. É, o filme estreou dia 13 de agosto e lá nos Estados Unidos já arrecadou mais ou menos aí seus 35 milhões de dólares, cara. Porém, em compensação no Brasil, Os Mercenários está em quarto lugar, cara. Ele arrecadou R$2.317.405 e alguns centavos aí. Mas em primeiro lugar, atualmente, nas bilheterias, está o Meu Malvado Favorito, uma animação que arrecadou R$4.643.141. Seguido, né, de A Origem, que mas tá arregaçando, podia estar em primeira essa porcaria desse filme. E Aprendiz de Feiticeiro, ou seja, Nicolas Cage tá dando um cacete no Stallone, velho. Pra você ver como que a densidade demográfica de viado tá crescendo por aqui, cara. Não, que densidade demográfica? Era o que meu macaco queria assistir. Pô, esse filme devia ser campeão de bilheteria, porque de acordo com o Simpsons só tem macaco no Brasil. É, e não tem saneamento básico, né? Grande porco. Não, macaco. This is Sparta! Pra quem sabe aí que vai sair o novo Conan, né? Que vai ser aquele Conan que é um cara polido, que converte quase um lord inglês. Tem aí uma cara de foto do Conan com um monte de mulher pelada em volta dele. Cara. Peitolada, né? Vários, pelo vários, amor vários. De Deus. É, não. A gente já não falou bem do cara, né, velho? Só falo que ele tá perto de uma cara. Não, mas e são fotos bonitas, sabe? São seios redondinhos, bonitos. Seios em que eu perderia meu tempo. E alguém mais viu as fotos aí do Conan com as tetinhas? Eu conferi as fotos, cara. Achei meio estranho esse Conan, porque ele tá mais entretido no conteúdo da caneca do que no ambiente ao seu redor, né, velho? É porque a caneca dele é de então, peito, entendeu? Quer tirar... Mas você quer tirar toda essa atenção? Sobe um pouquinho aqui no site e dá uma olhada nesse banner do Tech, do filme do Tech. Puta merda. Alguém já viu esse filme? Eu vi na locadora esse filme, eu vou alugar. Aprenda, gente. Isso é Nerd Drops. Isso são nerds conversando. Tem peito, 20 pixels pra baixo, mas a gente tá olhando o banner do Tekken. Isso. E o Ian ainda vai na locadora alugar. Bom, é esperar, né? Porque, como todo mundo já viu aí, o Conan tem mais peitinho que alguma dessas mulheres. É isso aí, lembrando que no elenco também, além das figurantes, né, que estão aqui todas aí fazendo topless, tem ainda a Rose McGowan e a Rachel Nichols, né, do G.I. Joe, que, né, toda encouraçada, que a gente lembra do filme. A melhor coisa do filme, diga-se de passagem. Essa Rose McGowan aí, é usada? Não. Ela parece o Gollum, mano. Não, que é isso, cara. A Rose McGowan é lá do Planeta Terror, lá, cara. É a menina que tem a metranca na perna. Tá aqui, pariu. A mina não é zoada, não. Ela só tem uma metranca na perna, viu? Não, mas aí como é que vai fazer? Fala pra ela, cara, só fala pra ela que não é zoada. Pra ela fazer o Conan, vai adaptar o quê? Uma espada na perna dela? Pra ela fazer o quê? O problema é que na corrida ela fica encravada em algum lugar, né? É. Pelas fotos que eu vi aqui agora, eu vou colocar uma teta, mano, no topo da perna. Ai, meu Deus do céu. Tirar leite do joelho, né, cara? Piada. Mas é isso aí, gente. Conan tá vindo aí em 2011, né? Rose McGowan, Jason Momoa, Rachel Nichols e direção do Marcos Nispel, que é o mesmo de Sexta-feira 13, Desbravadores aí. Confira as imagens no post. This is Sparta! Bom, e o elenco do X-Men First Class ganhou aí mais dois nomes aí, que um deles é o ator Jason Fleming. Você pode conferir ele em A Liga Extraordinária, O Curioso Caso de Benjamin Button. É o cara que toma um tiro na bochecha da Hit Girl. Enfim, e ele foi escalado aí pra desempenhar o papel de Azazel no novo longa da franquia dos X-Men. Pra quem não sabe ainda, né, pode ser um spoiler ou não, o Azazel foi confirmado aí, o pai do Noturno, que foi um personagem, né, que infelizmente não aproveitaram aí no X-Men 3, né? Apesar de ter aparecido no 2. Vai lá saber, né? E a outra adição também é a Rose Byrne, que ela fez recentemente o Presságio, aquele filme maravilhoso com Nicolas Cage. E ela vai ser confirmada aí como a doutora Moira MacTaggert, ou seja, também não vão respeitar a atriz que apareceu no X-Men 3, né? Que aparece lá depois dos créditos, ela cuidando do Xavier. Do Xavier não, né? Do corpo que ele se aposta. Que era Olivia Williams, né? O Sucia, lá do Dollhouse, inclusive. Então, desse jeito aí, eles não estão respeitando nem quem tá assistindo o filme, viu, cara? Cara, na verdade é aquilo... Sério, eu caguei pra quem que é a enfermeira do cara. Azazel é o quê? O nome de traveco do cara ou é o nome dele mesmo? Mas ele é o pai do Noturno? Porque Azazel, se eu não me engano, né, ele é meio recorrente em nome de... Acho que é uma mitologia de um demônio e tal, eu não tô bem certo, né? É uma das denominações que o diabo leva, né? Além de diabo, Lúcifer, Satanás, enfim, é outra denominação que ele tem aí. É isso aí. Esse cast tá precisando ser exorcizado. Bom, mas enfim, o filme, essas adições no elenco, alguém tá esperando alguma coisa? Olha, cara, eu espero que definam quem é a Emma Frost, porque toda semana tem uma Emma Frost diferente. Não, por enquanto tá definida. Não, ficou. Foi falado que a Emma Frost vai ficar na geladeira durante um tempo, hein? Não, é sério. Eu não sei. Não, tô falando sério. Eu não sei aonde eu li. Vai ser colocado de lado, porque a última menina que tinha sido escolhida não vai mais ser ela. Ela era muito fria, era isso? Não. Vai virar Emma Frozen. E vai ficar um tempinho aí sem definir quem que é Emma Frost. A gente tem uma coisa aqui que se chama Nerd Drops News agora. E segundo aqui, quem vai substituir a atriz Alice Eve é a January Jones do Mad Men. Ela que tá definida como substituto da Alice Eve no X-Men First Class. Então, ou seja, além das duas adições, tem uma substituição aí no papel da Emma Frost, que é justamente da January Jones aí, que tá mais em voga por causa da série da HBO. Não é nessa notícia do Nerd Drops que tem a menina falando que ela vai ficar na geladeira? Por sinal, foi eu que escrevi isso. Eu roubou minha piada. Quem você acha que escreveu? É lógico. Direto da fonte, né, Bom, é isso aí. Então, X-Men First Class, que nem o Ian disse, tem a presença que pelo menos está constado no elenco como Kevin Bacon, né? Além de James McAvoy, que foi confirmado como professor Charles Xavier, o Michael Fassbender, Rose Byrne, o Nicholas Holt, Jennifer Lawrence, Caleb Landry Jones, Lucas Till e Ed Catteg. O elenco super famoso aqui. Bom, outro nome que aparece aqui no, na longa lista de atores também, olha lá só, o cara é bom. Então, é o Oliver Platt, né, que ainda não confirmaram o papel, ele é apenas descrito aqui nos anúncios, né, como o Homem de Preto. Ele e o Will Smith, não é? É, os dois sabiam do elenco, mas foram obrigados a passar aquele... desneuralizador. Agora vem cá, uma pergunta, vocês acham que esse filme consegue estrear dia 3 de junho de 2011? Menos de um ano? Consegue. Vai ser tipo Far Cry direto pra DVD. Não, não é Far Cry. Não. Segura aí, ô Sussi. Far Cry é do Uebol. O Uebol vai direto pro lixo, não vai direto pro DVD. This is Sparta! Então, galera, depois que o Carl Urban pegou na Comic Con e deu uma leve tapeada sobre ele fazer o Juiz Dredd, né, que nada mais é do que a lei, produtores, na verdade, o Andrew McDonald e o Alan Wright confirmaram que ele tá na próxima versão do Juiz Dredd. Além de confirmar a participação deles, eles falaram que não tem nada a ver com o filme de 95, que foi estrelado pelo Sly, e que, segundo eles, né, essa versão do filme só estragou a imagem do personagem. Eles falaram ainda que o Dredd não vai tirar o capacete, né? E que é destinado pro público mais adulto, com certo realismo e muita violência em Mega City. As filmagens vão começar aí em Joanesburgo, né? Com a direção de Peter Trave e com a equipe que fez o Distrito 9. E de acordo com os produtores, o criador de Dredd, né? O John Wagner participa de todas as decisões. Eu acho que eu não tenho queixo responsa, hein? Eu tô tampando a foto aqui, deixando só o queixo dele de fora, não tá representando, não. É, então, eu fiz a mesma coisa. Gente, eu sei. Seguinte, eu vou dar uma dica pra Juiz Dredd, e é de graça, tá? Que vai ser o Robert Zdas, eu coloquei no link aqui pra vocês verem, que é um cara bom de queixo, digamos assim. Ah, não é o cara daquele... do Tang Cash, não, né? Só clicar no link aí, gente. Cadê? Clica aí, tá no... Não, cara, não abram, velho, não abram. Esse cara é deformado, mano. Não. Esse cara tem um problema daquele filho da Cher lá. Rock Dennis. Rock Dennis, isso aí, esse cara. O Rock Dennis do mundo real. Ele parece o Steven Seagal gordão no rosto. É o Steven Seagal que só engordou na cara, né? Ele parece aquele estrabeco. Falta assim com industrial. Não, velho, ele tá muito barrigudo, não foi só na cara, não. Não. Ele tá barrigudaço. É, uma coisa que eu gostei aqui, cara, é o lance dele ser fiéis aos quadrinhos do Juiz Dredd, finalmente não tirar o capacete do cara. Não, mas aquilo tirou porque era o Stallone, né, cara? Sim, cara, mas por exemplo, hoje, eles colocaram um ator de certa evidência no V de Vingança e nem por isso tiraram a máscara. E nem por isso deixou de ser um ator foda. Exatamente. É, e o Stallone certamente é um ator fodido. Eu acho assim, todo mundo deve assistir pelo bizarro. Eu acho um filme legal pra caceta. Tem uns efeitos, assim, que pra época é muito avançado até, cara. Mas, assim, o grande problema do Juiz Dredd de Stallone, cara, não foi nem o fato dele tirar o capacete. E foi o fato de tirar o capacete e deixar de ser o Juiz Dredd. E deixar de ser o cara amarrento, o cara, sabe, sem humor nenhum. E esse foi o problema. Ele simplesmente muda o personagem na hora que tira o capacete, cara. Poderia ser algo muito melhor só em se fazer isso. É, cara, é tipo o Falcão. Quando ele vira o boné, ele se transforma em uma máquina. E é engraçado, porque eu tenho uma história aqui que o Juiz Dredd, ele vai parar no hospital, tiram toda a roupa dele, menos o capacete. Ele toma porrada de um japonês lá, e aí ele vai parar no hospital e troca a roupa dele, só que deixa o capacete. E a gente descobriu nessa notícia que eles têm uma nova locação de filmagens barata, né? Porque antes era Praga, depois era o Canadá. Nova Zelândia. E agora é Joanesburgo, né? Lá na África do Sul, que filmaram o Distrito 9, né? O Brasil tá entrando na briga aí agora. Inclusive, a gente tá oferecendo mais macacos de todos os tipos pra galera que vier filmar aqui. Só que você tem que ver que a gente tem que passar numa fase de reconstrução, né? Porque, afinal de contas, explodiram tudo, né? Antes de levar o macaco, você tem que explodir alguma coisa, pô. Bom, e quem tá acompanhando aí todo o processo de produção é o John Wagner, que é nada mais, nada menos que o criador do herói e todo o universo lá de Mega City e tudo mais. Ah, cara, depois que cancelaram o Robocop, eu não espero por mais nenhum filme. Como assim? Cancelaram o Robocop? Opa, a MGM não tem dinheiro pra fazer. Não fecha logo essa p***, né, mano? Ó, CP faliu, cara. Cancelaram o Robocop. Ah, cara, o filme, eu não me lembro muito bem, porque o último filme eu assisti logo que veio pro Brasil, em VHS. Eu lembro alguma coisa... O juiz? É, eu lembro alguma coisa da arma dele. Eu conheço um cara que tem um DVD. Tava até conversando com ele hoje. Eu nem duvido de quem seja. Falou que tem um DVD, eu já chuto o Oliver de primeira. É, outra coisa legal pra se destacar, que nem falou, né? A arma dele era muito foda. foda, né? Ele trocava ideia com a arma, né? A Law Gunner, né? Que é pra que eles traduziram como a legisladora, né? Os primeiros 10 minutos do juiz, cara, tu... A moto dele é muito legal. Isso, a moto é legal. A moto eu acho muito penduricalho nela, sei lá. Eu acho legal no juiz a hora que ele vai ensinando os alunos. Aí ele fala, essa arma, tal, tá, não sei o quê. Se vocês passarem, vocês vão usar. Aí ele vai falando, a hora que vai testar a moto dá um pau. Ele fala, essa moto, vocês consertarem, vocês vão usar. Eu lembro que na época eu gostei, cara. Eu também, mas eu tinha 10 anos, eu gostava de tudo. O fato do filme ser bom ou ruim não é nem a questão. E sim o fato da galera não ter sido fiel com os quadrinhos. Então ficou um monte de fã xiita, sabe, falando mal do filme. Eu lembro que até o Anthrax, todo começo do show, porque o Anthrax tem uma música que é que eles fizeram em homenagem ao personagem. Então, eles sempre que vão no chão, eles falam, ah, essa música aqui é pro Juiz Dredd e tal, e... Só que a gente não tá falando da merda do filme do Stallone, velho. E isso é todo show, cara. Todo show os caras falam, mano. Mas a caracterização do Stallone no filme, eu acho que ficou boa, viu, cara? Ficou, cara. Eu ia até comentar isso. O Stallone, ele ficou muito parecido com o Juiz Dredd, cara. O Robert Schneider prestou até a parte que ele tampou metade do rosto do Stallone do lado pra ver se era o Juiz Dredd, né? Ele falou, pô, esse queixo eu conheço de algum lugar. Bom, então nada foi confirmado ainda a respeito de produção ou estreia, então fiquem ligados aí, em breve a gente vai estar informando. This is Sparta! Então, pessoal, uma das coisas mais discretas que a gente teve no ano de 2008, né, falando de cinema, foi o longa-metragem Jumper, com o Anakin Skywalker, Hayden Christensen, né, e o Samuel L. Jackson. Assim, eu não concordo com essa notícia. Foi da onde que é essa notícia do Nerdrops, né? Tudo bem. O filme acabou se tornando cult quando ele foi lançado pra DVD, porque ele acabou conquistou, né, uma base forte de fãs, e é uma novidade pra agradar a galera aí que curte. Que, segundo Christensen, que é o responsável pelo personagem David Rice, é uma sequência, foi imaginada na época do seu lançamento, mas só agora o projeto ganhou força. Ele deu uma entrevista à MTV dizendo que tá em conversação no momento, que espera que seja algo mais dark, que existem muitas coisas pra se fazer a respeito. Bom, ele deu uma palhinha do roteiro, né, que será uma mãe caçando o seu filho e possivelmente uma irmã caçando do seu irmão, e eu estou tentando imaginar como isso vai ser. E um detalhe é que o Samuel L. Jackson reprisará o seu papel, não sei como ele saiu lá de onde ele ficou, mas enfim. Uma coisa que vai ser interessante, né, como o Ian falou, o filme vai ter uma pegada mais dark, então é o Skywalker aí se teletransportando pra Estrela da Morte, né? Bom, e como ele falou lance de clima dark, eu não duvido nada de alguém começar a cogitar já o nome do Christopher Nolan pra ela. Alguma coisa nesse filme. Eu achei a trama do filme meia jogada no ar, porque, afinal de contas, já começa com ele ser O filme não é no ar, cara. Não é no ar. É sim. Esse teletransporta, às vezes, para no ar mesmo, velho. Não é preto e branco, não é preto e branco, não tem um detetive. Não, tem um detetive, mas não é preto e branco. Cara. Não, é preto. É preto, sim. Não, gente, é negro. É afrodescendente. Quem determina aqui é o Ian, que é o participante colorido. Fala aí, Ian. Colorido pegou muito lá, nossa. Foi, eu vou nem comentar. E o filme, ele é até bem produzido, tem uns efeitos legais. O diretor é bom, muito bom. O Doug Liman, ele dirigiu o primeiro Identidade Bourne, cara. Pô, e com relação aos efeitos, só te cortando, eu juro que é a última vez, pô, é muito legal mesmo, cara, porque você pensa numa briga, você não pensa que o cara vai se teletransportar e dar aquele murro animal que ele deu, né, velho? Não, e é todo aquele... O conceito que eles fizeram, assim, sabe? O que que o cara pensa na hora que ele percebe que ele pode se teletransportar, assim. Então, quer dizer, é um filme legal, cara, só que parece que a origem ficou meio jogada no ar. Eles não fizeram, não exploraram isso, cara. E o problema do filme, na minha opinião, é o começo e o fim, cara. Bom, alguém mais quer falar do Jumper? Pula. Dois estreia aí em 2012. Pula. This is Sparta! Então, galera, tá saindo, né, um filme cubano, que é uma paródia de Shaun of the Dead. Que é uma paródia de Dawn of the Dead, né? A paródia da paródia. Que é a paródia de Land of the Dead, né? É o Juan of the Dead, que é um quarentão que reside em Havana e, de repente, ele vê que tá infestado de zumbi. Aí ele tem um baita do slogan, que é Juan mata seus entes queridos. E o... O b... também matou os entes queridos. Eu comprei 3 animais de estimação, 2 cachorrinhos e uma gatinha. O Mac e a Elisa. Mas lá pro não era tão queridos não, viu, galera? Então é isso, né, galera? Não, não tem mais o que falar. É uma espécie de Shaun of the Dead, só que em Cuba. E Guizão, o que tu acha desse filme? Já que tu é o cara que mais gosta de filme de zumbi. O zumbiólogo. Zumbiologista. O trailer, o segundo teaser, cara, que é uma propaganda dele, daquele esquema dos caça-fantasmas. Propaganda dos caça-fantasmas. Que pariu, cara. Muito bom. É, eles fazem toda uma parada comercial, né? É pra vender o serviço mesmo, né? Tá certo que é em Cuba, né? Não tem o que vender muito mais. Queria saber se o último zumbi é o Fidel, mano. O Fidel já não é zumbi? Bom, lembrando que o Juan of the Dead foi divulgado esses trailers, né? Dizem que o diretor é o tal de Alejandro Drugues. Nome já explica muita coisa. Nossa, pode ser Drugues, né, velho? Né? Sabe? Não, mas Drugues, esse Alejandro aí é conhecido. Sabe quem conhece ele? Lady Gaga. Lady Gaga. Puta, Alejandro. Só que tem um porém aí. Não tá confirmado nem se a produção, se o filme tá em produção, ou se realmente vai ser lançado, ou o quê, cara? Porque simplesmente parece ter sido um barato meio largado aí na web. A gente não tem confirmação de nada, mas assim, é um trailer de tosquice, né? Muito legal de conferir, pelo menos. A gente vai deixar os 2 trailers aí no post. Na verdade, a gente vai deixar o link da notícia pro Nerdrops, do Nerdrops. É uma meta notícia, né? Já falei que é bacana esse site do Nerdrops, cara. Legal, não conhecia. Tem um cast novo lá, cara. Agora a moda é zumbi, né, mano? Cada Nerd Drop tem uma notícia sobre zumbi, né, cara? Isso por graças à minha mente pervertida e a pesquisa doentia do Oliver Pérez. Não, cara, é porque é o seguinte, eu instalei aqui um alarme Off the Dead. Toda vez que aparece alguma merda, Off the Dead tá aqui, pronto, aparece. Todo dia no MSN, esse filho da puta manda um link. Pá! Eu abro alguma coisa. Alguma coisa Off the Dead. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops. Age of Empires Online. Mass Effect 2 no PlayStation 3. Tablet para o Wii. A série Persona agora em HD. Pirataria no PlayStation 3. Novos modos no Gran Turismo 5. Vídeos da semana, Johnny. Ah, opa. Porra. No vídeo da semana, Retro City Rampage. E hoje no Game Talk, os RPGs ocidentais. Pessoal, é mais uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, ou se você estiver ouvindo uma semana atrasada, segunda de novo. Estamos aqui no Nerdrops de Games, aqui comigo está o Miopia, o João Gabriel Johnny. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom, meu amigo? E quem está lá? Quem está lá ao fundo? O nosso novo correspondente de games, viajado, expert. O Marcelo Kamikaze do Nerdrops, né? Nosso querido Aginos. Fala, galera. E aí, tudo bom? Pois é, ao fundo aqui estamos com a trilha sonora do violão de 8bits.com.br. É isso mesmo, galera, um site fantástico. Eu vou tentar sempre, uma vez por mês, montar uma seleção com os caras pra fazer a trilha sonora daqui. É muito bacana, visitem o site deles lá pra vocês ouvirem essas trilhas e poder baixar as trilhas que eles disponibilizam. E vamos continuar. E só pra recadinhos, vocês podem seguir a gente no Twitter, tá aí no post. A gente não vai mais ler as coisas pelo Twitter. A gente, a partir de agora, vamos ler. A partir de agora, nós só vamos ler o que estiver nos comentários, porque fica muito difícil de organizar as coisas no Twitter. Fica muita gente, muita... A gente já perdeu o comentário no Twitter, que depois o cara falou, pô, você não falou, mas a minha timeline tava desorganizada. E no do Nerdrops, a gente só entra na página e tá tudo lá. E dá pra escrever 1 milhão de coisas, e eu ainda posso responder lá se a dúvida for pequena. Ou falar, poxa, vou comentar no cast, valeu. Inclusive, foi lá que botaram as notícias do Mass Effect, e me passaram pelo Twitter também, galera. Vocês estão ativos, vocês são demais, continue ouvindo aí. E também, pessoal, pra avisar, a parte de especulações acabou. Meu Deus, a parte que eu mais gostava. Não! Não, ela não acabou. Acabou o nome especulações. Porque na época da E3 a gente estava imaginando o que ia acontecer. Só que a gente viu que esse último de RPG japonês, a gente não especulou, a gente bateu papo. Então, essa área de não notícias, mas que discute notícias, discute o futuro, o que virá a ser notícia, ela meio que perdeu o foco de especular. E virou agora o Game Talk, que é a hora que a gente vai falar sobre jogos. Então, olha, a partir de agora, é o Game Talk, não é mais a parte de especulações. E no Game Talk de hoje, a gente vai falar do que a gente já falou e eram, querendo ou não, especulações. Pois é, pessoal, nessa semana a Microsoft na Gamescom, que é uma espécie de feira de videogames, anunciou Age of Empires Online, um RTS online grátis. O jogo já está em beta, eles pretendem usar aquele sistema que eles chamam de freemium. Quer dizer, o jogo ele é grátis, mas você pode gastar o seu rico dinheirinho comprando equipamentos, roupas e outras cositas más. Essa onda do freemium, né? Como já dito aí, eu acho bacana porque é grátis, sabe? Assim, não custa dinheiro, né? Galera, cliquem aí no post, tem um link direto pra você fazer o cadastro pra participar do beta. E é isso aí, eu vou falar pra vocês, eu gosto bastante de Age of Empires. Eu tenho não sou muito fã de RTS, mas Age of Empires eu gosto porque ele é um pouco mais lento, sabe? Eu me lembro que jogando Warcraft 3 eu ficava meio perdido com as surras homéricas que eu tomava. E no Age of Empires não, é uma coisa que você pode respirar um pouco, constrói uma base, entendeu? Eu sei que a Ginos é pro player. É, eu não gosto do Age of Empires porque é mais lento. É, né? Porque você já foi jogador profissional de Warcraft, cara, não vale. Não vale, não vale. A gente não mas tá brincando não, ele não jogava que nem um maluco que a gente falava que era profissional. Ele ainda tem a camiseta na frente humanos e atrás profissional. O cara jogava, foi em campeonato e tudo mais. Exato, mas assim, a história que eu conheço é que até pro Aginos, o Warcraft 3 ficou um pouco rápido demais, né? Em algum momento, assim, o nível dos jogadores aumentou tanto que nosso amigo Aginos... A gente saiu um fim de semana pro churrasco enquanto os coreanos ficaram jogando, né? jogou a toalha, né? Aí já era, a diferença de nível aumentou demais. Então, meus queridos, vocês estão ouvindo o Nerdrops de Games, o podcast mais pé quente da história da internet. O que eu falei no programa passado? O que eu queria jogar no meu PlayStation 3? Pois é, o que foi anunciado? Mass Effect 2 para PlayStation 3, meus queridos. Aí, meus queridos seguidores do Twitter encheram o meu Twitter de mandando esse aviso. Eu fiquei muito comovido, eu fiquei sabendo primeiro pelo Twitter. Quando eu cheguei em casa já era notícia velha. Foi muito bom, galera. Valeu aí. Eu tô emocionado. Vou poder jogar meu Mass Effectzão no meu Play 3. Mas o que vocês acham? A gente mais tarde vai falar de RPGs americanos e de RPGs ocidentais. Mas o que vocês acham disso? Do Mass Effect 2 tá saindo pro PlayStation 3? Olha, meu hype tá a mil. Esse era um jogo que realmente doía no coração de não poder jogar. Tô muito feliz com essa notícia. É assim, eu confesso que assim, um pouco tarde, né? Essa coisa de lançar. Aconteceu muito com o PlayStation 3. Essa coisa de lançarem um jogos quase um ano depois do lançamento no Xbox e no PC. Aconteceu com BioShock, por exemplo. O jogo acaba perdendo um pouco o brilho, eu acho. Quando... É ótimo pra quem não jogou e tal, mas que é inegável que, assim, o jogo perde aquela cara de novidade, né? É uma ótima notícia, mas a novidade não tem muita, sabe? É, mas pra mim vai ser novidade. Não, com certeza. Com certeza, com certeza. Você vai estar jogando quando todo mundo que estava louco pelo jogo já jogou, entendeu? Ah, sim, mas... É uma franquia que eu nem pensava em jogar porque eu não tenho um 360. Você nem sonhava, né? Não sonhava. Pra mim, Mass Effect era que nem Halo. Era propriedade da Microsoft. Não existia PlayStation. E agora com essa onda de multiplataforma aí, eu não duvido nada que as empresas como a Insomnia Games, que agora virou multiplataforma, vão lançar os jogos mais antigos ou pelo menos algum remake de jogos que saíram no PlayStation 3 pro 360, entendeu? Tá indo por esse caminho porque não tem como, cara. O mercado, o custo de produção é muito alto e o mercado tá pedindo pra que os jogos vão pra todas as plataformas pra eles ganharem mais dinheiro, né? Eles têm que fazer render, né? Isso pra mim consolida 100% a plataforma, porque eu vi uma entrevista do cara lá da Epic Games que tá fazendo o Bulletstorm, né? E ele também é um envolvido do Gears of War e ele tá falando o problema do Gears of War é que ele é todo construído com base na arquitetura de processamento do 360. Não é uma coisa mega exclusiva, é uma coisa que não dá pra ser feito, é inviável. Eu espero que no muito provável lançamento do Mass Effect 3, eles saiam simultaneamente, né? Nada mais justo. Sim, também. Nada mais justo, assim. Quer dizer, os usuários de PlayStation 3 agora vão ter a oportunidade de começar e vão ficar loucos pra jogar o terceiro, com certeza, entendeu? Então, não, é a chegada da série, né? No PlayStation 3, isso é ótimo. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Pra mim, a consolidação do console só se fecha quando a gente tiver cross-game chat. A minha reclamação em relação ao Play 3. Eu não vou mentir, meu console favorito ainda é o 360 disparado. Mas isso é uma excelente notícia. E aí, galera? Agora nós temos tablet para Wii. Como assim? O que é uma tablet? João Gabriel é um ilustrador famoso. Eu, mundialmente famoso. Já ilustrou a Mona Lisa. Já ilustrou a Mona Lisa. Meu Deus, eu não sei o que pensar. Uma tablet é uma tábua de desenho que a gente usa, designers usam pra ilustrar, normalmente, né? E o que tá saindo agora pro Wii é realmente literalmente uma tablet que você coloca ali o emote do ladinho e desenha. Ele acompanha um jogo chamado You Draw Studio, supostamente pra você desenhar. Agora, meu Deus, a tablet custa $70 e o Wii cada vez mais se transformando num robô, né? Quanto e acessório, ó, barbaridade. E o interessante é que ele não é da Nintendo, é da THQ. É, olha só, velho. A tablet custa $70? Quanto custa uma tablet profissional, Vivacqua? $70. $70, pois é. Daí vocês tiram, né? Se vocês conseguem justificar a compra de um aparelho desse, meus amigos, meus parabéns, vocês têm muito dinheiro. Mas eu posso falar aqui? Pode falar. Eu achei a melhor coisa do mundo, sem sacanagem. Sabe por quê? Porque a galera do mundo canibal começou fazendo animação no Mario Paint. Eu comprei o DVD deles, eles fizeram o Mario Paint, e vocês não fazem ideia do quão complicado é configurar uma tablet. Esse daí o cara vai botar o disco, vai botar o emote na tablet e vai estar desenhando. Ah, Vivaco, mas meu amigo, como é que... Você sabe, o Wii não é nenhum exemplo de conectividade, né? Será que é fácil tirar as imagens? Salvar num SD, essas coisas. Salvar num SD, alguma coisa. Mas porque... se já tiver lá, pelo menos a criança tem aquilo como interface de que naquele jogo, naquele videogame, ela desenha. Sabe, é outra proposta. É que nem software educacional, sabe? O computador deixa de ser um computador e passa a ser só o software educacional. Tem que ver como isso, assim. Eu compraria por quê? Porque, olha, por mais fácil que seja, olha os caminhos que eu tenho que fazer pra alguém pegar um programa pra desenhar com uma tablet profissional. É, Vivaco, mas não pode custar $70, né, meu amigo? Afinal de contas, $70 é o preço de uma profissional. Pois é, mas eu acho que é mais questão de adaptado ao software. A profissional é menor do que essa de $70. E não tem a conectividade com isso, sabe? Você tem que ter um hardware pra isso. Se você tem um notebook qualquer, ele não vai funcionar direito. Se você... Eu tenho uma tablet há 2 anos e só tem 1 ano que eu comecei a usar direito porque eu comprei um Macintosh, sabe? Porque no meu PC eu não tinha saco pra usar. Será que essa tablet ela vai ter todas as funcionalidades, vai ser tão boa quanto um profissional? Porque é o mesmo preço, mas a gente não sabe realmente questão de qualidade ou se vai oferecer o que, às vezes, por exemplo, o pessoal do Mundo Canibal começou e tal, no tablet. Tá, tudo bem, eles começaram do Mario Paint, mas hoje em dia você compra pelo mesmo preço uma profissional e será que vai ser a mesma coisa? Acho que as experiências com tablets profissionais, elas são diferentes. Eu por muito tempo, usei uma tablet profissional e eu não tive essa dificuldade toda, entende? Eu acredito que é mais pelo fator, posso fazer isso no meu Wii, sabe? Pra mim é muito melhor do que os kitzinhos de plástico de coisas. Eu compraria isso, por exemplo. Meu filho desenha, não gosta de desenhar no papel. Eu adoro desenhar no papel, mas ele não gosta de desenhar no papel. Eu quero que ele desenhe. Ele só fica na frente do videogame. Cara, isso a gente tem que pensar no público. Pensa nos americanos que não fazem nada, sabe? Isso é $70 pra criatividade, lógico. É muito mais fácil você comprar uma resma de papel de R$5, que não é 5, mas você comprar um lápis borracha e dá pra criança, mas isso é ele brincando com interface, tem tudo isso. Eu sei, eu concordo que o preço não é justo, mas eu acho a ideia muito boa. Não deixa de ser uma coisa interessante, principalmente pra crianças, eu acho, né? E na Famitsu dessa semana, anunciaram um novo jogo do time da série Persona, uma série de RPG japonesa relativamente famosa, chamada Catherine. Apesar de ser muito parecido, inclusive na temática, Catherine não é, pelo menos a princípio, não é um jogo da série Shin Megami Tensei, qual persona faz parte, né? Mas é o mesmo time. É o mesmo time. Não é o Shin Megami Tensei, mas o Shin Megami Tensei tem tudo. Desde batalhas de Sakura Wars até, sei lá, jogo de Mahjong. Exato. Exato. E como é que esse não é? É, talvez seja uma daquelas coisas que eles decidam usar o nome Shin Megami Tensei mais pra frente, né? Até como aconteceu, por exemplo, com Call of Duty, que com Modern Warfare 2, né? Que era, não ia se chamar Call of Duty, mas eles, no fim das contas, resolveram botar lá o nominho da marca, né? É, mas japonês não pensa assim, né? É, japonês não pensa assim. Provavelmente eles devem estar querendo fazer um novo... uma nova franquia. Mas assim, a série... eu vi um vídeo aqui, tem muito a ver com Shin Megami Tensei, que aliás é uma das séries japonesas que de RPG, ou não, né? São, como o Vivaco disse, são jogos de vários gêneros, mas principalmente RPG. É uma das séries que eu acho mais interessantes, assim. Porque normalmente as temáticas, elas são bem diferentes. É uma coisa meio sombria, bem urbana. É, inclusive, o nosso amigo Arthur Antunes, nos comentários do Nerd Drops, citou que ele gostava muito de RPG japonês antigamente, mas que hoje em dia deu uma cansada, mas que a série, uma das séries que ele gosta hoje em dia é de Shin Megami Tensei, que são essas histórias mais urbanas, né? E o interessante que eu acho também é que esse vai estar num espectro mais adulto, né? Pelo que estão falando aqui. Sim, não só adulto, mas bem erótico até. É, será que vai ter Pong, Eti? Ah, tá aparecendo, viu? Pelo vídeo, né? Parece bastante. É, eu fui conhecer a série só recentemente no Nintendo DS, com os dois jogos da série, que é o Devil Survivor e o Strange Journey. E vou te falar que eu fico bem interessado, viu, nesse Catherine. Porque são jogos muito diferentes, realmente, e muito bacanas. É, quando a gente vai falar disso nos RPGs portáteis. Eu e o Aginos aqui estamos se segurando pra não comprar o Persona, segurando, assim, a carteira, que a gente também compartilha. Se vocês viram aí no Nerd Drops, tem o tópico ensinando a compartilhar conteúdo de PlayStation 3 e PSP. A gente compartilha a conta de PSP. A gente tá se segurando pra não comprar o Persona do PSP, além porque o tempo vai sumir, quanto que tem que pagar. E sempre tem esses detalhes de dinheiro, essas coisas. Jogo justo. Não, mas esse é jogo justo. A gente paga o valor em dólar dele. Esse é mais do que justo, né? É. Não, porque vocês adivinham. Vivaco, nós somos as duas pessoas de 30 pessoas que tem. Comprou um jogo de PSP original aqui no Brasil. Pois é, devem ter pouquíssimos. Eles daqui a pouco vão dar desconto pra gente. Pra gente continuar comprando. Meu Deus do céu! O que está acontecendo? Aparentemente, pirataria! Pirataria já! Pirataria no PlayStation 3. Não acredito! Nem eu, viu, amigos? Achei que a gente ia passar a geração inteira sem pirataria, mas eu acho que é real, hein? Daí é uma lenda urbana tão grande quanto o Gran Turismo 5, né? Pois é, vai sair junto, vai sair com a versão pirata de Gran Turismo 5, vai sair. Então, pessoal, esse é o Jailbreak PS, que é um pendrive que funciona em qualquer modelo de PlayStation 3, que deixa você rodar backup de PlayStation 3 ou copiar os jogos. E, aparentemente, uma loja na Austrália testou e funcionou. Ele tem um emulador de Blu-ray dentro dele que inicia e roda o jogo. Assim, eu tenho que admitir o seguinte. Eu sei, por conhecimento de hardware, que o PS3 é muito mais potente que o 360. Um PS3 desbloqueado seria uma central de entretenimento infinitamente superior do que um 360. Se eu tivesse nos Estados Unidos e quisesse ver de original, eu teria um bloqueado e um desbloqueado para rodar tudo quanto é tipo de arquivo, rodar emulador em alta definição, essas coisas. Vale a pena a gente deixar bem claro como funciona esse pendrive. Basicamente, ele cria na dashboard um novo item para você ripar os seus jogos e para você selecionar qual o jogo que vai ser emulado, que vai funcionar como se tivesse dentro do Blu-ray Player, né? Ou seja, você ainda precisa dos jogos para ripar pro HD do PlayStation 3, né? O ripar é aquela velha coisa de literalmente copiar. Aquela coisa DVD rip que o pessoal fala, é literalmente isso. É ripado do DVD ou extraído em formato de vídeo. Então a gente acha melhor usar o ripar. Exato. E nesse caso é literalmente uma cópia. Você bota o disco, pega emprestado com seu amigo o disco, fala, não, eu vou terminar o jogo. Entrega no mesmo dia e fala que tá jogando. É, pois é. Uma pena, eu acho, viu? É que nem o iPhone, né? O iPhone desbloqueado, ele abre possibilidades pro que a Apple não deixa. Eu acho que isso seria uma boa, mas todo mundo vai usar esse tipo de desbloqueio pra rodar jogo pirata. É isso que eu tô falando. Eu queria ver emuladores, eu queria ver programas de tocar vídeo, transformar ele num mini computador rodando Linux, como mais era tranquilo. O primeiro Xbox, né? É, como era o primeiro Xbox. Mas fazer o quê, né? Assim, eu já tô vivendo de originais, não tô morrendo por isso, tô vendendo jogo. Sempre que posso eu vendo o jogo, sempre que posso eu compro. Não dói, não me mata. Passou a fazer parte do meu planejamento financeiro, porque eu gosto de videogame, senão eu não tava fazendo um cast. É uma pena, porque daqui a pouco vai estar cheio disso na Santa Efigênia e ninguém vai apreciar os jogos de novo. Ah, mas dá overdose de jogos, né? Pois é, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca usei pirataria, né? Mas ultimamente eu tenho sentido os aspectos muito negativos da pirataria mesmo, né? O fato de você não poder jogar online. Não poder jogar online, não se dedicar como alguns jogos merecem. E muitas vezes você tem tanto jogo ali na fila ou te esperando que você joga um pouquinho aqui, às vezes um jogão, joga um pouquinho e deixa lá pra sempre, entendeu? Realmente, pagar por jogos não é, primeiro que não é a coisa mais difícil do mundo, como o Vivacqua disse, ainda mais no Play 3 que não tem pirataria, o mercado de jogos usados é muito forte, né? E isso, infelizmente, vai acabar morrendo, né? Ou diminuindo consideravelmente. É, eu vou falar aqui de um site, rapidinho, vou fazer um jabá, chamado trocajogo.com.br. Lá você faz um cadastro e bota os seus jogos pra trocar. Você cadastra, fala qual é a condição do jogo, quais os jogos você tá interessado e você cria um cadastro. Por exemplo, no meu cadastro tem os meus jogos, os jogos que eu quero trocar eles por eles, por exemplo. Tem jogos raros que eu sei que não vou encontrar fácil pra comprar no Mercado Livre, vai que alguém tem e não gostou do jogo. Aí eu cadastro. E ele mostra no Google Maps quem tá perto de mim. Eu posso ver quais os jogos que ele tem pra trocar, quais os jogos que ele quer. E isso estimula o contato e a criação de comunidades. E eu vou falar uma coisa, se não tiver acesso online, você vai ter que ralar pra achar um jeito de fazer, por exemplo, o jogo do Scott Pilgrim rodar em versão pirata, porque ele é baixado. E é, sem sacanagem, posso falar aqui com a Ginos, é o melhor jogo que eu já comprei na PSN. Mas o melhor, bateu Marvel vs. Capcom, bateu Street Fighter HD, bateu Puzzle Fighters, bateu todos os jogos que eu jogo muito online. Bateu. É um dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos 10 anos. Olha só. Disparado. Que declaração, hein? $10 muito bem gastos. Olha, eu falo que eu até me interessa, entendeu? Contanto que não comprometa a minha PSN, contanto que não comprometa que eu não seja banido, entendeu? Ou aconteça alguma coisa do tipo. Porque realmente, hoje em dia, se eu não tiver minha PSN, se eu não tiver meu online, meu PlayStation, eu não uso ele, paro de usar. Então, galera, mais uma notícia do famigerado Gran Turismo 5. Agora nós teremos um modo de criação de pistas e carros no Gran Turismo 5. Vocês acreditam nisso? Cada vez mais esse jogo tá cheirando a bomba, porque já tem quanto tempo aí que anunciaram? 10 anos? Olha, pelo menos uns 5 tem, viu? Mas eu vou falar, por que que tá demorando? Porque eles estão fazendo todos os jogos de corrida. Ele vai ter modo rally, modo NASCAR, modo normal, construção de pista e kart. O que tá faltando? Corrida de carro monstro, a pé. Corrida de avião. Corrida de avião, né? Tudo tem roda. Carrinho de mão. Rolimã, eu quero. Rolimã. Gran Turismo Rolimã. Pois é. Já mostraram as fases de drift no Japão. Gran Turismo é aquela coisa. Um pouco atrás eu fiquei bem interessado assim, por simuladores e fui pesquisar, né? É a grande junção de vários tipos de carro, vários tipos de modos. Mas quem gosta de simulador mesmo prefere simuladores de PC, que são mais específicos. Quer dizer, se você faz 1.000 carros, os seus 1.000 carros não vão ter a qualidade que vai ter um simulador que simule 3 carros, 4 carros, 5 carros, entende? Mas eu acho assim, que o Gran Turismo, ele tem estado tanto tempo fora do mercado, e quando eles lançaram o último agora do PS, foi uma discussão tão grande, que nem modo campanha tinha, sabe? Eu tô preocupado. Preocupado não, a melhor palavra é descrente. Uhum. Vou esperar pra ver, vou esperar os reviews. Vou comprar, eu quero comprar? Quero, cara. É um jogo que eu sempre gostei muito, mas eu não vou comprar as cegas não, porque evoluiu, né? Evoluiu. Eu até acho que o Gran Turismo iria sair na época que saiu o Dust 2 e o Gris. E o Forza também, né? O Forza saiu um pouquinho depois, mas eu acho que ele iria sair naquela época, mas aí os japoneses viram tanto que os outros jogos estavam melhores, e cancelaram tudo e falaram, vamos colocar mais modos, vamos fazer do jeito que eles estão fazendo aí, e mais um pouquinho pra poder fazer o diferencial. Agora sim, o diferencial de Gran Turismo sempre foi a quantidade de carro, e uma das coisas que eu tinha lido há um tempo atrás é que o jogo atrasou muito, porque eles decidiram fazer alguns carros premium, fazer uma modelagem interna, inclusive, né, do cockpit, e o nível de detalhes é tão grande que eles perderam tempo demais. Inclusive, o Yamauchi, que é o papa de Gran Turismo, vamos dizer assim, o cara que faz o Gran Turismo acontecer, né, disse que nem valeu a pena, na verdade, porque se perdeu tanto tempo modelando os carros, é uma atenção de detalhes muito grande, e isso é inegável que o Gran Turismo tem, né, se não tanto na simulação, mas nos detalhes gráficos, essas coisas em geral, né, nos detalhes gráficos e nas diferenciações entre os carros, perdeu-se tempo, mais tempo do que eles esperavam, entendeu? Tanto que não vão ser todos os carros, que, se eu não me engano, vão ser perto coisa de 1000 carros, assim. Não vão ser todos os carros que vão ter essa modelagem, pelo contrário, é um número bem pequeno, que eles chamam até de carros premium, porque a perda de tempo foi muito maior do que eles imaginavam, assim. O motivo que eu estou fazendo um podcast de videogames é porque eu realmente tenho amigos especializados em todas as áreas. Então a gente tem o Tite, que é um amigo nosso que é especializado em jogo de corrida, e ele jogou todos. Pode falar Dirt, pode falar Grid, pode falar todos os jogos atuais e das gerações passadas, e ele falou pra mim: o único jogo que eu tenho a sensação real de estar dirigindo um carro é o Gran Turismo. É o que ele falou. E esses 1000 carros, ele falava, ele fazia aquele estudo de 36 horas dirigindo com os carros europeus de 3 rodas, porque dirigia da maneira que um carro europeu de 3 rodas dirigia. Deve ser delicioso para quem é fanático por isso. Com certeza. E querendo ou não, com tanto modo e com tanta coisa, por $60, me desculpa, mas é o jogo mais completo que eu já vi na minha vida. É um pacotão, né? É um pacotão. Eu tenho certeza de que vai ser um bom jogo. Porque, assim, o Gran Turismo pra PSP, ele foi uma coisa apressada, porque tinha sido anunciado no início da vida do console, e depois eles começaram a fazer Gran Turismo 5, e como eu disse, perderam muito tempo. Claro, vale lembrar que eles não perderam tempo no sentido de jogar um tempo fora. Eles perderam muito tempo polindo, né? Então, assim, é o produto deles, assim. Então, não é possível que uma coisa de 5 anos... Se esse Gran Turismo bombar, eu acho que a franquia bomba. A Polyphonic bomba, entendeu? Porque não é sustentável um jogo ficar tanto tempo em produção. Mas isso é um perigo, meu amigo. É um perigo. E bombar, entende? Porque se não bombar, cara, aí a bicha cai, entendeu? Você apostar todas as suas fichas, a sua companhia inteira, colocar num alicerce só. Isso aí. Quebrar, aí já era, vai curar. E no vídeo da semana, Retro City Rampage. Só uma palavra. Uau! Meu Deus do céu, o que é isso, meus amigos? Não sei se vocês lembram, vocês devem ter visto pela internet aí, afora, há um tempo atrás já tem uns 2, 3 anos, era um projeto chamado GTA 8-bits, ou algo do gênero. Se transformou literalmente num joguinho para WiiWare, que bebe da fonte de GTA, não só da fonte de GTA, mas de um monte de outros jogos 8-bits, né? O vídeo é incrível, assim, para quem, ainda mais para quem aí nasceu e viveu na década de 80, início da década de 90. Uma loucura. Uma loucura retrô, assim. Espetacular. Espetacular. Eu fiquei sem palavras quando eu vi. É o que a gente precisa, porque eu acho que cada vez menos a gente vai ver jogos em pixel art, mas cada vez mais eles vão estar muito polidos e muito bem acabados. Porque todo mundo que faz pixel art é porque consumiu muito esse tipo de arte em meio de mídia. E eu nem acredito que seja na arte, mas seja no jogo, assim. E eles viram o que tinha de errado com os outros jogos e fizeram, e pegando conceitos de jogos novos e adaptando, é fantástico, assim. Eu também fiquei de boca aberta com esse vídeo e realmente eu estou esperando, quero ver. Pois é, meus queridos, chegamos à nossa hora favorita, a hora que estende o cast, a hora que não teve corte nenhum na semana passada, porque alguém sabotou as instalações dos estúdios do Nerdrop 01, 02, 03, que ficam em São Paulo, e eu não sei o que aconteceu, mas o estúdio 04 aqui de Brasília ficou inteiro, então a gente conseguiu gravar. Viu, gente, aquele pacote que eu mandei lá pro pessoal do Nerdrop chegou a tempo daquelas coisas lá. E... foi tudo muito tranquilo. Antes de explodir, né? Na mão do carteiro. Isso. Então, o Polar tá bem agora, mas tudo passa. E hoje nós vamos falar de RPGs ocidentais, na sua grande maioria americanos. Mas a gente vai falar de muita coisa. Primeiro, vamos falar dos comentários que a galera comentou com vigor e amor, né? Gente, só uma retórica aqui. Então, o pessoal tava reclamando que eu falei que emo, que o jogo é emo, então não joga, que não sei o quê. Gente, emo é aquela pessoa que deixa transparecer os seus sentimentos. Aquela pessoa que passa adiante o que tá sentindo. O The World's End With You é isso, o protagonista passando pra você. Só que a resolução do problema torna o jogo fantástico. Estou admitindo aqui que eu gostei de um jogo emo. Ele é um jogo emo, não adianta falar que não é. O Aginos, que morou no Japão, ele falou que o japonês é daquele jeito, o japonês é emo, mas é uma situação contornada pelas suas atitudes no jogo. Por isso, não tenha vergonha de admitir que o jogo é emo, ele é. Se você discorda de mim, cara, a gente vai ficar discordando, mas é o que eu acho. Inicialmente é o que eu acho. Polêmico. Polêmico. Ele é polêmico. Vamos dar uma passada rápida pelos comentários que a galera deixou aí no site do Nerdrops, no comentários do cast. O pessoal falou de RPG japonês. O Anielton Chaves, ele falou que gostava muito de RPG japonês e o americano de mesa, de tabuleiro. E agora que ele cresceu, tá difícil de jogar. Acredito que tá difícil jogar os dois. E que o último que ele jogou foram 2 anos de Final Fantasy XII. Foi o último que ele jogou. Meu Deus do céu. Ele gosta do Tactics, porque ele é um estilo mais casual e ele não considera um modelo de RPG 100%. Eu só considero o Tactics casual porque eu jogo no PSP, então eu boto no stand-by e depois eu volto pra terminar a batalha, porque uma coisa eu sei, Tactics não é casual não, é jogo difícil de horas. O Daniel, ele falou que sobre os RPG japoneses, ele gostou muito do gênero, mas ele acha que eles estão meio parados no tempo atualmente. É o que a gente falou, né? Assim, eu não consigo achar que eles estão parados, eu acho que eles estão trabalhando na narrativa, né? Eu acho que eles estão com dificuldade pra conseguir encaixar o nível de produção que um RPG exige com os custos e o tempo de produção, entendeu? Porque acho que é aí que tá a dificuldade mesmo dos japas, né? Uhum. Arthur Antunes, foi pra você que eu falei o negócio do emo, tá? Eu concordo com você em muito do que você disse, que a questão é essa. É muito difícil a barreira entre o emo ou a pessoa problemática e o protagonista do RPG é uma linha de costura podre, sabe? É muito frágil, muito fácil de se cruzar. Mas eu acredito que não impede um jogo de ser bom. Às vezes incomoda se o protagonista é muito vago, vazio e chorão. Ainda mais quando a gente vai falar hoje de jogos e RPGs ocidentais, que a gente vê que os protagonistas são tão durões quanto você queira que eles sejam, sabe? Porque você realmente está tomando controle. O Thiago Strife, ele falou de uns detalhes que a gente falou das limitações do Final Fantasy XIII, pra ele ser linear, essas coisas. Ele falou que na época da produção, ele lembra ter lido que foram limitados pelo fato de ser multiplataforma. Primeiro, no começo não era multiplataforma. Segundo, Dragon Age, multiplataforma. Exato. Acabou. Mass Effect agora. O jogo é todo. O jogo é todo falado. O jogo. Oh, tá, eu até acredito que possa ser o problema de ser multiplataforma. Mas é a prova de que a Square Enix tá pra trás. Que a BioWare conseguiu fazer um jogo que você pode ter, acho que mais de 8, 12, 24 arcos de história diferentes, dependendo se o personagem é homem, mulher, a raça e a casta de cada um. E tudo com personagens, com voz, falado, narrado, tudo. Você vai me dizer que isso não é... É um fator limitador, né? É, não, pelo menos não é em comparativo. Eu concordo, pode ter sido uma coisa que limitou lá pra Square Enix. É a prova de que ela tá meio velhinha. Meio caída, né? Mas vamos falar de RPG ocidental? Vamos lá. Jogo bom, né não? Eu acho que eu vou começar aqui. O pessoal vai falar de muitos clássicos de PC, mas a gente está, como a gente falou, a gente está falando de RPGs desta geração. Eu vou ter que pular os Baldur's Gate e os Neverwinter Nights. Eu vou falar de RPGs dessa geração ocidentais. Eu vou começar com o que eu acho que é o marco histórico do princípio, que é o Oblivion. Oh, sim, com certeza. Oblivion é um jogo de infinitas possibilidades. Eu sei que os personagens são genéricos, é cheio de problema, mas eu, até hoje, acho ele fantástico. E lindo, né? Continua, é um jogo muito bonito, com toda a complexidade, com toda a quantidade de possibilidades, é um jogo que é muito bonito. Os personagens são horrorosos, os seres humanos são horrorosos, mas os cenários, a sensação de fazer parte de um mundo que é vivo e rico, riquíssimo, assim, em termos de história, é incrível, né? E as suas decisões. O que é um RPG, na minha opinião? Não é só passar de level, é as suas decisões influírem na história e não só na trama, mas na sua história. Uma das grandes diferenças entre os RPGs ocidentais e orientais, que eu acho, é a questão deles criarem um lore mesmo, um mundo, entendeu? Onde você vive, onde você respira ele. E isso tem desde a época do Dungeons & Dragons, quando o pessoal jogava no tabuleiro ainda, que você usava sua imaginação, e eles tentam passar isso pro videogame de uma maneira onde você tem infinitas possibilidades dentro do jogo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e quem jogou Oblivion provavelmente tem outros exemplos. Só de contar aqui me dá vontade de voltar a jogar Oblivion. Eu comecei a matar muita gente, e aí eu fui visitado numa madrugada por um assassino, que eu matei muita gente inocente, e aí ele me ofereceu para entrar numa guilda de assassinos. Entrando lá, eu fiz algumas missões e o líder da guilda era um vampiro de verdade, não um que brilha no sol. Ele falou, eu vou deixar, depois que você cumpre as missões e você ganha o voto de confiança, ele fala, eu posso te transformar num vampiro. O que que acontecia? À noite, meu HP regenerava, eu andava mais rápido, eu fazia mais dano. De dia, eu tomava dano constante e qualquer arma que eu equipasse ou equipamento que eu equipasse que fosse de prata, eu tomava dano. Fantástico, né, velho? Isso um negócio são desse. Detalhes. Detalhes. Muda. Uma decisão sua muda o tipo de equipamento que você pode usar, sabe? Fantástico. Esse é o tipo de detalhe, assim, que não torna o RPG ocidental melhor. Torna ele muito diferente, sabe? Se você não gosta dessa complexidade, se você quer saber aonde a história vai te levar, talvez até o RPG ocidental prossiga da maneira que você queira, sabe? Mas eu acho que o oriental... O oriental é um caminho bem mais definido, né? Eu acho muito mais impressionante uma história como a que o Vivaco me contou, que é uma coisa que poderia não acontecer. É isso que eu acho que diferencia muito um RPG ocidental de um RPG tradicional japonês, é que no RPG tradicional japonês, side quests, elas estão ali paradinhas, mas ela depende de você ir ali conversar com o NPC, entende? Enquanto no Oblivion, os acontecimentos, eles acontecem porque eles deveriam acontecer, de fato. É o que você espera que aconteça. São mais naturais, né? São mais naturais. Você sente, assim, a evolução daquele acontecimento vindo e tal, sabe? Assim, você não tem que procurar, descobrir um segredo aqui, que tem uma side quest que ganha um item diferente, ou vou matar um chefe aqui escondido. Não tem isso. Não tem isso. Pois é, é uma coisa... Eu me lembro, assim, o jogo tinha alguns problemas, por exemplo, você podia subir o seu nível de sneak simplesmente ficando agachado, desligando o monitor ou a televisão e deixando o jogo parado ali por um dia. Você ficava de nível máximo no sneak, sabe? Que são os pequenos problemas, assim, que é inegável. Quando você tenta abraçar o mundo, realmente uma coisa ou outra fica meia boca, né? E algum de vocês tem algum outro RPG ocidental pra falar? Pra mim, um RPG fantástico é o Dragon Age, né? Não tem o que falar. Eu joguei ele no PlayStation 3. Queria ter jogado no PC, porque as pessoas falam que é muito melhor. E eu amei aquele RPG. Bom demais. Bom demais. Muito. Essa questão de escolhas. Tudo bem, o RPG ele não é tão abrangente quanto o Oblivion em questão de escolhas. Entendeu? Não é. Não tem jeito. Mas ele é muito. Ele tem muito. Você pode fazer muita coisa nele. Muita coisa e o jogo ele muda o tempo todo, entendeu? Você tem essas escolhas, obviamente. Muito explorei, achei muito bom. Eu acho legal do Dragon Age, apesar de eu não ter jogado muito, eu acho legal. Eu joguei no PC, é diferente, né? É bem diferente o próprio sistema do jogo, mas o sistema de batalha é muito bom, né? Ele é muito complexo. Você pode controlar, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele te dá uma possibilidade de ser um pouco mais rápido, né? Você pode jogar ele cuidando de absolutamente cada detalhe, quanto você pode deixar ele funcionar meio que por si só, né? Uhum. Com certeza. E vale a pena, viu? Hoje em dia os RPGs tem tem muito mais vida do que os RPGs orientais. Aí não tem dúvida disso. Às vezes eu gosto de jogar um RPG que eu posso sentar no sofá, cortar o nariz, falar no telefone, ao mesmo tempo, apertando um botão, entendeu? É, de vez em quando é gostoso, assim, ficar lá fazendo... grinding. Ah, o grinding, sabe? Assim, é tranquilo, mas quando eu quero jogar alguma coisa que realmente vai me prender, hoje em dia os RPGs ocidentais estão muito superiores, muito, eles evoluíram muito bem, entendeu? Os japoneses envelheceram mal. Pois é, pessoal, e falamos de Dragon Age, falamos de Oblivion, mas assim, uma das coisas mais marcantes mesmo dessa geração, acho que é Mass Effect, né? A gente já se revelou grandes fãs da série. Pois é, mas um motivo que eu sou fã da série, o jogo, ele é potencialmente infinito, porque ele cria um universo à la Star Wars. Fantástico, né? Com a quantidade de detalhes, assim, que chega a ser abismal. As possibilidades, as suas decisões têm peso. O pessoal fica reclamando que não tem. Olha, o Mass Effect 1 pro 2 tem uma missão extra, que você vai numa colônia... Não, tem uma traficante de armas lá. Ao terminar de matar todo mundo, ela vai perguntar pra você se você deixa ela viver e fala, ah, não tô fazendo nada demais, eu só sou contrabandista, eu tenho que ganhar a vida. Se você deixar, ela fica. Se você botar a arma na cara dela, você pode matá-la ou dar um susto de tentar ensinar uma lição pra ela. Se você ensina uma lição pra ela, no 2 ela é uma humanitária e ela te ajuda. Meu e Deus. É uma ajuda importante. O incrível é assim, é uma análise combinatória, né? Se você for pensar como deve ter sido difícil de fazer essa ponte entre os dois jogos, porque não são só duas decisões, são três que são levadas pro jogo seguinte. Pois é. É muito, muito impressionante, realmente. Assim, a Mass Effect, o que me impressiona é o universo de a quantidade de detalhe mesmo. Se você se dedicar, você vai tirar daquela história uma quantidade impressionante de informações. Você pode jogar sem essas informações, isso é ótimo, porque ele te dá escolha. Você escolhe o seu próprio ritmo, né? Então, a gente tem amigos aí que tiraram 90 horas de Mass Effect. Quanto a média, 50. E agora, sim, pra isso... Assim, o que a gente está falando? A gente desconstruiu o RPG japonês na semana passada. A gente falou quais são os problemas. A gente não está falando dos problemas do americano, porque a gente está vendo as soluções. Porque a gente sabe o que é uma história concisa, a gente sabe quais são os problemas que o japonês tem que resolver. O que sobrou é o que está funcionando. Eles não são só problemas. São problemas na nossa concepção, assim. Não, e principalmente comparando-se ao que os RPGs ocidentais são hoje, né? Que, assim, tem seus problemas também, a gente já falou que eles são muito bugados, que... É, basicamente isso, né? Não, eu aprendi um pouquinho de direção de arte. É, direção de arte, apesar de que eu acho a direção de arte de Mass Effect tão boa quanto Final Fantasy, porque ele se propõe, é claro, né, que ia ser uma espécie de homenagem a ficções científicas retrô. Mas realmente, assim, a arte de Final Fantasy é uma coisa muito impressionante do ponto de vista da invenção, né? É muito inventivo, assim. Agora eu quero falar de direção de arte, eu vou falar do maior jogo de todos os tempos, é o Fallout 3. Ali, pra mim, tem direção de arte por questão de universo. O universo é uma direção de arte. Os gráficos, às vezes, são toscos. Muitas vezes é passável, mas eu acho espetacular o que se consegue fazer. De você se sentir num mundo pós-apocalíptico o tempo inteiro. Uhum. Que, pra mim, é o maior problema de RPG japonês que não consegue me fisgar na direção de arte. É a imersão, né? É a imersão, você vê aquilo, você vê que tampinha de garrafa é dinheiro porque é uma das poucas coisas de metal que realmente sobrou. Você vê que um ogro que usa uma porta de geladeira como escudo faz muito mais sentido. Você vê que quem sobreviveu são os militares. Você vê que as suas decisões gananciosas e financeiras destroem com vidas. E tá vindo um novo Fallout aí, eu vou jogar com um sorriso na cara. É, eu acho que o que você tá falando da direção de arte é uma concisão, né? Quer dizer, a direção de arte, ela não tá ali simplesmente por estar. Que, às vezes, é a sensação que passa nos RPGs japoneses. Não, a direção de arte, ela não tá ali por estar. Ela tá ali por um motivo maior, pra realmente colaborar com a história e com a ambientação, entende? Então, ela faz sentido conceitualmente. Ah, não, até no Fallout 3, até o próprio Keep Boy lá, o console que você utiliza, aquilo lá é fantástico, é muito legal, entendeu? Os caras fizeram um trabalho muito bom, e isso não é só do Fallout 3, né? Desde Fallout 1, os caras já tinham um conceito pós-apocalipse bem interessante. E um senso de humor refinadíssimo, né? É, Vale lembrar. Mas, no Fallout 3 eles conseguiram, né, colocar de uma maneira, pra nossa geração, né, vamos esperar agora o New Vegas, que estão falando aí que vai ficar muito melhor e tal, tá muito mais bonito e é um jogo que eu vou jogar, com certeza, não tem... É, isso aí. Então, pessoal, essa foi a nossa antiga parte de especulações, hoje o nosso Game Talk, e espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar dos RPGs de portáteis, não importa se ele é japonês, se ele é americano, se ele é brasileiro, o que te faz sentar longe de uma TV e jogar um RPG? O que faz? Qual é o seu favorito? Faz assim, fala qual é o seu favorito, por quê e por que é gostoso jogar no portátil. Deixa nos comentários. Se o argumento for bom, eu não vou negar a leitura, não. É, isso aí, velho. Então, pessoal, continue aí ouvindo o Nerd Drops. Um abraço pra vocês e sobe a música pra encerrar. Miscelânea. Veja a cena deletada de O Retorno. Não, já deletaram. Mas... Então, confira. Confira a foto dos itens da produção de Lost que vão ser leiloados ao mar. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown when you've got worries. Bom, é isso aí, galera. No dia 24 de agosto está chegando as lojas, pelo menos lá nos Estados Unidos, as caixas aí com a sexta temporada de Lost, né? E outra com a série completa, né? Pra foder aqueles que compraram gradativamente, entenda eu. Bom, mas além disso, né, junto com o lançamento aí dos dois boxes, né? Um completo, outro somente com a sexta temporada, a rede de televisão ABC, ela decidiu leiloar vários objetos aí de cena e de figurino da série. Bom, é isso aí. O leilão vai acontecer no aeroporto de Santa Mônica, né? Não vai ser aqui em Guarulhos, na Califórnia. Mesmo porque, né, todos os artigos e objetos iam pro ar na primeira temporada. Taxados. Nada, velho. Ia ser tudo taxado, essa porra. Vão literalmente, né? Os artigos vão parar no ar. É, e vai estar acontecendo aí no dia 21 e 22 de agosto, ou seja, até você ouvir esse podcast já passou. Foi ontem e anteontem, pra quem exatamente, tá ouvindo nada. Inclusive, fala pra galera aí, Oliver, o que você adquiriu de item aí? Um momento. Don't ever tell me what I can't do, ever! O Oliver adquiriu uma caixinha com a voz do Ló. Ai, meu Deus. Bom, a organização do evento está sendo feita em parceria com a Profiles in History, né? Aqui, como todos sabem aí, já foi divulgada uma longa lista de extras que vai ter no box da sexta temporada. Que, né, como sempre, é cenas de erros de gravação, comentários, né, sobre alguns episódios, discussão sobre os criadores da série, e vários outros especiais, né? Inclusive aí, o que faz um herói. Provavelmente deve ser alguma coisa relacionada ao Jack. Eu acho que foi o Eduardo Spur que escreveu essa parte da... faz um herói. Mas aí, vocês, se vocês fossem comprar algum artigo da série, algum item que vocês viram, o que vocês comprariam? A cinta pau da... Ah, velho, eu acho que eu compraria a tampa da escotilha, Valentine. E iria colocar o... Ia pintar, cara. Fala a verdade, filho. Ia pôr no... Gente, assim, sem querer jogar areia no sonho de ninguém, mas vocês acham mesmo que os itens que vão ser leiloados são os originais? Eu tava pensando isso também, não tem como. Cara. Não tem como, né, cara? Difícil. Bom, cara, pra ser leilão... Porque é o seguinte... Não, pensa. Porque se eles não tiverem leiloando os objetos originais, quem ficar com o original nunca vai poder mostrar, velho. Entendeu? E, então, quer dizer, de um jeito ou de outro, o cara se ferra. Então, eu compraria o Rolex do... Compraria o Lanterna Verde do Hurley, tem mesmo espanhol, legal. É só eu que não assisti Lost, né? Não, teu guizão. No final, todo mundo... Não, é me falar essa porra, que uma merda. É igual a origem. Só que esse daí é o final, né, Susi? E aí, Guizão, tem alguma coisa que você queria comprar além do figurino do Hurley? Ai, cara... A empresa dele lá, o... O negócio de frango frito dele lá. Ah, Mr. Ch. Frango robô? Isso, Mr. Clerk, é isso? Clerks? É, eu comprei o Mr. Clerk. É, bem jus a pessoa, né? Cara, não sei se vocês viram na foto 57, parece a Lone, essas negras ali atrás, foto 57. Toma cuidado, viu, Codejo? Não, ele tá atrás da foto, não atrás de... Bom, aqui a gente vai deixar no post aí o link pras imagens, né? No caso aqui a gente tá vendo latinhas de cerveja da Dharma, cadeiras que o elenco ocupa com o nome dos atores, figurino, uniformes da Dharma com o nome do, né, da galera que vestiu. Resta a dúvida, né, de ser o original. Acho que tem um item aí que iria valer muito, eu não sei se está, que seria aquele anel do drive shaft, né, cara? Tem sim. Eu acho que isso daí, você pode ver que a cadeira do Jorge Garcia, que é o Hurley, é até mais reforçada, né, velho? E tem dois porta-copos, um de cada lado. É um porta-frango e um porta-copo. E quem quiser comprar as estátuas de Virgem Maria lá também, né? Só não sei se o conteúdo tá lá dentro. É, tem que quebrar. Mas com certeza vai ser uma droga de treino. Momento Sofá. Momento Sofá. Essa semana aí a gente conta com a Alessandra Torresani. Pra quem não sabe, ela é a Cylon número 1, digamos assim, de Caprica, né? Então aí a gente tem, ó, três fotos que não tem nudez dela, tá? Pô, essa garota é muito gata, eu acho. Ponto. E aí de brinde, eu não sei se a gente já mostrou ou não, tem algumas fotinhas dela, assim. Aquelas fotinhas marotas, sabe? Jovem, que mostra a biquetinha, assim, pela blusa, sabe? Mas tem é uma coisa... Tem o Seal of Approvement ou não? Ah, cara, vou te falar que ela não é o que eu... Pô, nossa, que mina gostosa, né? Mas ela é gatinha, viu? Dá pra se divertir? Mas você sairia com ela, né? Pedro, porra, falei, de mão dada. Dá pra se divertir um pouquinho, Sus? Cara, com esse 2.7 não dá, mas eu tô aqui fazendo de tudo pra achar o ensaio fotográfico que... Aqui, ó, achei. E é rica, olha, pesquisando essa hora da madrugada. E ela saiu também aí na... Não sei se saiu na passada ou na futura edição da Maxim dos Estados Unidos. Então ela tem algumas fotos aí com os peitinhos de fora. Essas coisas bonitinhas que mulher tem que fazer mesmo, sabe? Tá aí o link também no post pra vocês conferirem e matarem um gatinho. Olha o Kodoji, mano. O Kodoji tá com o pão na mão, né, velho? Vai cantar Beatles. O Paul McCartney. Jolie da Yorga. Bom, e é isso aí. Fique com as imagens aí do Momento Sofá. Todas sempre muito bem embasadas pelo Sr. Sussi e seus dedos hábeis no teclado. O teclado de madeira. Na verdade, o teclado tá com uma pequena película. O teclado do Sussi é aquele que pula um monte de jacarezinho e você dá martelada na cabeça dele, sabe? Waka waka, né? Mas é isso aí. Reclamações, sugestões, ideias e especulações para as nossas notícias de games, mande aí para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Só que para finalizar a música, a gente tem um dilema. Vários convidados recorrentes, vários membros fixos recorrentes, e quem que vai escolher a música, ou a gente combina uma música aí para mostrar? Na dúvida, a gente podia botar o Justin Bieber, cara. Não. Sobe a música, editor. Sobe a música. Oh, oh, oh, oh. Justin Bieber não, pô. Pô, eu acho que a gente viu aquele trailerzinho legal, então eu acho que ficava bom aqui. Drowning Pool. Drowning Pool. Mas isso aí, a pedida é boa. Fica aí com Drowning Pool e o seu vocalista morto, né? Aproveitando o nosso ensejo zoom. Morto por um atropelamento no Ozfest. Você tá me zoando que tá morto também. É ele, o dublador do Bruce Willis. O Kurt Cobain, tá fogo. Pô, tá todo mundo morrendo, Fred bro. Fred Mercury também, né, pô? Cazuza. O Elvis. Fred Mercury, o único que importa é o Pratear. Esse, todo, né, mundo morto. O Dete Reutemann, tá todo mundo morto. Ô, galera, esse Ned Drops é histórico, porque foi a primeira escolha coletiva de música, né, cara? E mandaram bem, por incrível que pareça, viu? Pois é. Eu acho que foi uma concordância coletiva, porque não foi uma escolha. Alguém falou primeiro e todo mundo concordou. É, pra você ver. É pra que não se piore depois, entendeu? Então sobe a música, então. Drowning Pool Bodies. Paranauê. E um beijo na bunda. E um abraço pixelado pra você. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Que o Vivaco tá me chamando aqui, peraí. Bom dia, boa noite. O que está acontecendo? O meu filho, você chegou atrasado, cara. Eu tô no celular, cara, meu amigo. Você tá no celular, problema não é meu, cara. O que, que você não tá fazendo? Você tá na balada? Eu não tô na balada, não, mas é porque eu ouvi uma piada que eu acho que só o Oliver conseguiria apreciar, velho. E eu tive que contar. Conta aí. Posso contar a piada? Conta aí. Então, chegou um cara e falou assim: eu sou capoeirista e vim aqui para matar você. Aí eu, para quê? Paranauê. Valeu, galera. Continua ouvindo aí o Nerdrops. Até mais, seus putos. Tô com saudade de gravar com vocês. Falou, né? Não seja por isso, é só continuar, né? Já derrubei. Mas ele nem morreu, é. 29 de outubro não é Halloween? 31. Não, 31. Ah, 31. 29 é o aniversário da minha avó. Muito relevante. É. O que você quis dizer, cara? Esse é o tipo de coisa que piada nunca vai se encaixar direito. Pô, mas se encaixar também, viu? Falaram que fazer amor com o velho é a melhor coisa, né? Porque ele acha que é a última vez, então ele se empenha. Caralho. Ai, que filha da puta. Ô, Sussi, mas é aquele esquema. Te disseram ou te disseram? Não, cara, pô, me disseram mesmo. Meu primo, aquele doente. É a avó dele que falou pra ele. Aí eu falei assim: mas vó, pra que esses olhos tão grandes? Ai, Sussi, uma pergunta crucial. Eu posso colocar isso nos extras? Pode, nos extras pode, cara. Ai, cara. Pariu. Meu, deixa eu enxugar o teclado. Pode, eu falei. Acabou a gravação, né? Eu falei da véia, o Oliver começou a se masturbar no teclado, agora tá tudo sujo, ó lá. Aí dá pau na gravação. Não é que você falou de que ele levou da vó dele. Ai, acabou a gravação, né? Por acabou, hoje. Acabou, acabou. Beleza, galera, até amanhã. Até o próximo cast.